Estamos voltando para trazermos uma informação muito importante para Gaspar e para todo o Vale do Itajaí. Na próxima sexta-feira, a Prefeitura poderá liberar as duas pistas na rua Doutor Nereu Ramos, em frente à Assembleia de Deus, onde ocorreu o deslizamento de terra às margens do rio Itajaí Açul no último dia 18 de junho. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o chefe de gabinete da Prefeitura de Gaspar, o Rony Miller. Rony, há possibilidade agora já da liberação das duas pistas em frente à Assembleia de Deus na próxima sexta-feira? Gil, desde o dia 18 a gente vem trabalhando em ritmo bastante acelerado, com muito planejamento e organização, né? O prefeito Kleber Vandal, ele vem monitorando, gestionando essa obra pessoalmente, né? Pedindo empenho de toda a equipe, e assim vem acontecendo. Então a gente trabalhou nesse primeiro momento rapidamente em fazer o desvio, depois já começamos a fazer a contenção e estabilização da encosta provisória. Fato esse que já ocorreu, já está executado, e agora o prefeito determinou então que a gente começasse na recuperação da camada asfáltica da via para dar a liberação das duas pistas e não só de uma, como acontece hoje. A previsão é que até sexta-feira isso consiga acontecer, né? Tem também a questão de que hoje provavelmente vai ser feita a pavimentação asfáltica, depois a sinalização e a colocação de barreiras New Jersey para proteção. Porém, a gente também tem que o fator clima, o fator tempo, que tem que estar colaborando. A gente tem uma previsão de chuva para os próximos dias e estamos correndo contra o tempo, mas dentro das normas de segurança, para não colocar a vida de ninguém em risco. Rony, vale salientar que será liberado a pista, caso aconteça na sexta-feira, somente para veículos leves. Veículos acima de 4 toneladas terão que continuar passando pela BR-470. A instrução é essa mesmo, Gil. Como ocorre hoje, né? Hoje acontece assim e vai continuar nesse ritmo. As carretas, caminhões usam a BR-470 e aqui o trânsito local é liberado também para os ônibus, né? Fazerem as suas rotas. A gente faz isso por quê? Não é por birra, não é por nada. É que tem que garantir a segurança de todos. É uma decisão que foi tomada em conjunto com Defesa Civil, com órgãos de engenharia. O prefeito Kleber Vandal a todo momento participa das reuniões para gestionar essa obra e colocar realmente a sua digital numa obra de qualidade. E inclusive eu tenho que dizer para o cidadão que paralelo à obra de contenção, que junto com a obra de contenção já vem se trabalhando no projeto de engenharia para estabilização e contenção definitiva desta via, que é com a vez de estacas que a gente chama de estaca raiz, uma obra muito parecida com aquela que foi feita ali na frente do Arker, com uma tecnologia um pouco mais apurada. E esse projeto, ele vem sendo construído, compartilhado junto com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Ou seja, na prática, engenheiros da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, geólogos, estão acompanhando o desenvolvimento deste projeto juntamente com a Secretaria de Obras. Rony, caso seja possível concluir essa obra de contenção ali da encosta e o trânsito possa ser liberado na sexta-feira, a Prefeitura já emitirá um comunicado na quinta-feira, final da tarde, para liberar nas primeiras horas da sexta-feira. Certamente, né? A comunicação vem trabalhando também junto com todas as obras aqui no município de Gaspar, para tentar minimizar e informar, comunicar à comunidade o melhor possível, né? Eu acho que é a nossa obrigação. Nós conversamos com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Gaspar, Rony Miller, nos falando sobre a possível liberação da pista da rua Doutor Nereu Ramos, em frente à Igreja Assembleia de Deus, na próxima sexta-feira. Da Prefeitura Municipal, Gil Dias para a Rádio Sentinela.